homem da multidão. Diz-se, e justificadamente, de certo livro alemão, que es lässt sich nicht lesen. Não se deixa ler. Há determinados segredos que não se deixam desvendar. Existem homens que morrem de noite na cama, apertando entre as suas as mãos de espectrais confessores, olhando-os lastimavelmente nos olhos, que morrem com desespero no coração e convulsões na garganta, em virtude do horror de mistérios que não se prestam a ser revelados. De vez em quando, ai de nós, a consciência do homem carrega um tão pesado fardo de horror que só no túmulo consegue libertar-se dele, e assim fica por divulgar toda a essência do crime. Não há muito tempo, perto do final de uma tarde de outono, estava eu sentado junto da ampla janela saliente do Café D, em Londres. Havia alguns meses que me encontrava doente, mas nessa altura estava já em convalescença, e, recobradas as forças, possuía-me um daqueles ditosos estados de espírito que constituem tão rigorosamente o oposto do ennui, em francês no original, tédio, aborrecimento. Estados de espírito da mais viva apetência, em que o véu que tolda a acuidade mental se dissipa e o intelecto, eletrizado, ultrapassa tão extraordinariamente a sua condição cotidiana, como a vivida, embora ingênua, razão de Leibniz, a louca e frívola retórica de Gorgias. O simples respirar era motivo de agrado, e até em muitas das legítimas causas de dor descobri um positivo prazer. Senti um interesse sereno, mas curioso por todas as coisas. Com um charuto na boca e um jornal no regaço, passara a maior parte da tarde entretido, ora contemplando atentamente os anúncios, ora observando a promíscua multidão que enchia o salão, ora espreitando a rua através dos vidros fuliginosos. Esta rua era uma das principais artérias da cidade, e estivera todo dia pejada de pessoas, porém, à medida que a escuridão caía, a multidão aumentava a cada momento, e na altura em que todos os candeeiros se acenderam, duas constantes e densas vagas de pessoas cruzavam a porta. Nunca havia estado em situação semelhante naquele período específico da tarde, e assim o mar tumultuoso de cabeças humanas enchia-me de uma nova e deliciosa emoção. Com o decorrer do tempo, deixei de prestar atenção ao que se passava no interior do hotel e quedei-me absorto na contemplação da cena exterior. A princípio, as minhas observações tomaram um curso abstrato e generalizante. Olhava os transeuntes em cachos e considerava-os nas suas relações globais. Em breve, porém, desci aos pormenores e passei a contemplar com minucioso interesse as inúmeras variantes da figura. De traje, de aspecto, de andar, de rosto e de expressões fisionômicas. A grande maioria dos que passavam tinham um porte convencido e grave e pareciam pensar apenas em abrir caminho por entre a multidão. Franziam as sobrancelhas e os seus olhos giravam rapidamente de um lado para o outro. Quando eram empurrados por outros transeuntes, não revelavam indícios de impaciência. Antes compunham a roupa, seguindo prontamente o seu caminho. Outros, também em número elevado, tinham movimentos inquietos, rostos corados, e falavam e gesticulavam de si para si, como que sentindo-se sós por virtude da própria densidade da multidão que os cercava. Quando alguém lhes tolhia o passo, essas pessoas paravam subitamente de murmurar, mas redobravam de gestos e aguardavam, com um sorriso ausente e forçado nos lábios, que passasse a gente que lhes barrava a passagem. Se eram empurrados, faziam grandes vênias a quem os empurrava, e pareciam perfeitamente dominados pela maior das confusões. Não havia nada que distinguisse apreciavelmente as duas espécies, para além do que acabo de referir. A sua maneira de vestir pertencia ao gênero que se define exatamente pelo termo decente. Eram, sem dúvida, nobres, comerciantes, advogados, lojistas, jogadores da bolsa, os eupátridas e o trivial da sociedade. Homens sem ocupação e homens ativamente embrenhados nos seus assuntos pessoais, que dirigiam negócios sob sua exclusiva responsabilidade, não me despertavam grande atenção. A raça dos empregados era bem visível. e nela eu distinguia duas nítidas divisões. Havia os empregados menores de casas de grande aparato, jovens cavalheiros de casacos justos, botas luzídias, cabelos cheios de brilhantina e lábios arrogantes. À parte, uma certa garridice no porte, a que poderei chamar do gênero caixeiro, a falta de melhor termo. O tipo desses indivíduos parecia-me ser um exato facsimile do que fora o suprassumo do bom Tom Dose, ou 18 meses atrás. Trajavam os adornos de refugo das pessoas finas, e isto, creio eu, pressupõe a melhor definição de tal classe. O grupo dos empregados superiores de firmas sólidas, ou seja, dos steady old fellows, saltava aos olhos. Eram reconhecíveis pelos casacos e calças preto ou castanho, talhados de modo a assentarem confortavelmente, gravatas e coletes brancos, sapatos largos e de ar sólido, e peugas ou polainas grossas. Todos eles eram ligeiramente calvos e apresentavam a estranha particularidade de terem a orelha direita mais saliente, devido ao longo hábito de se servir de suporte à pena. Notei que tiravam ou colocavam sempre o chapéu com ambas as mãos e usavam um relógio, com curtas correntes de ouro, de modelo resistente e antigo. A sua afetação era a da respeitabilidade, se é que pode existir afetação de tal modo honrosa. Havia muitos indivíduos de aspecto janota, que facilmente compreendi pertencerem à raça dos carteiristas elegantes, que infestavam todas as grandes cidades. Observei com grande curiosidade esta espécie de gente e pareceu-me difícil conceber como podiam alguma vez ser tomados por cavaleiros pelos cavaleiros propriamente ditos. O aspecto volumoso das suas cinturas, aliado a um ar de excessiva franqueza, devia atraí-los de imediato. Os jogadores, dos quais distingui um bom número, eram ainda mais facilmente reconhecíveis. Usavam toda a gama de trajes, desde o do escroque rufião de colete de veludo, lenço de pescoço de fantasia e botões de punho de filigrana, até ao do clérigo escrupulosamente modesto, menos suscetível do que ninguém de despertar qualquer suspeita. No entanto, todos eles podiam distinguir-se por um certo tom trigueiro da pele flácida, uma leve opacidade do olhar e lábios pálidos e comprimidos. Havia, além destas, duas outras características através das quais me era sempre possível detectá-los. Um comedido tom abafado ao falarem e uma extensão maior do que o comum do polegar numa direção perpendicular aos outros dedos. Frequentemente, em companhia desses vigaristas, observava um tipo de homens de hábitos um tanto diferentes, conquanto se tratasse ainda de aves da mesma pena. Podem definir-se como cavaleiros que vivem do seu expediente. Parecem atacar o público em dois batalhões distintos, o dos janotas e os dos militares. São características principais do primeiro, os cabelos e sorrisos longos. Do segundo, os sobretudos com alamares e senhos franzidos. Descendo na escada daquilo a que costumava chamar-se a classe elevada, ofereceram-se-me temas de especulação mais obscuros e profundos. Vi vendedores ambulantes judeus, cujos olhos de falcão cintilavam em fisionomias onde os traços restantes revelavam tão só uma expressão de abjeta humildade. Mendigos profissionais lançando olhares carregados a pedintes de melhor condição, que só o desespero lançara nas trevas da noite em busca da caridade. Débeis e espectrais inválidos, sobre os quais a morte tinha já cravado firmemente as garras, caminhando, vacilantes e de esguela, por entre a multidão, e olhando toda a gente implorativamente no rosto, como procurando algum conforto de ocasião, alguma esperança perdida. Jovens modestas que regressavam de um trabalho aturado e tardio para um triste lar, e que se encolhiam mais lacrimosas do que indignadas, sob os olhares dos atrevidos cujo contato direto nem sequer logravam evitar, mulheres de mau porte de todos os tipos e idades. A beleza indiscutível no apogeu da sua feminilidade, fazendo lembrar a estátua de Luciano, cuja superfície era de mármore páreo, mas tinha o interior recheado de lixo. a repugnante leprosa, irreversivelmente perdida, a bruxa enrugada, coberta de joias e de pintura, no último esforço para agarrar a juventude. A simples criança de formas ainda imaturas e, contudo, por influência do longo convívio, afeita já aos terríveis coquetismos da profissão, ambicionando fanática e febrilmente por enfileirar em pé de igualdade com as suas companheiras de vício mais velhas. E bêbados, indescritíveis e em inumerável quantidade, uns esfarrapados e cobertos de remendos, cambaleantes, desarticulados, de rosto pisado e olhos baços. Outros completamente vestidos, embora sujos, com um andar afetado levemente vacilante, grossos lábios sensuais e rosto rubicundo e franco, outros ainda trajando tecidos que outrora haviam sido de boa qualidade e que mesmo agora se apresentavam escrupulosamente escovados. E homens que caminhavam com um passo mais firme e mais elástico do que o normal, mas de fisionomias aterradoramente pálidas, de olhos assustadoramente selvagens e vermelhos, e que se aferravam com dedos trêmulos ao passarem no meio da multidão a todos os objetos que tinham à mão. E, além destes, vendedores de pastéis, moços de recados, carregadores de carvão, limpa-chaminés, tocadores de realejo, demonstradores de macacos e cantores ambulantes, os que vendiam letras juntamente com os que cantavam. Artesãos andrajosos e trabalhadores exaustos de todo gênero, todos eles animados de uma ruidosa e desordenada vivacidade que soava desagradável e discordantemente aos ouvidos e provocava nos olhos uma sensação dolorosa. À medida que as trevas da noite se adensavam, adensava-se igualmente em mim o interesse pela cena, isto porque só o caráter geral da multidão se alterava materialmente, esvaindo-se os seus traços mais nobres com o desaparecimento gradual da parte mais composta da população e passando a sobressair mais ousadamente os seus membros mais grosseiros, à medida que o adiantado da hora fazia sair do seu antro todas as espécies de infâmia, mas também porque os raios dos candeeiros a gás, inicialmente débeis na sua luta contra a luz agonizante do dia, tinha acabado por conquistar a predominância e agora lançavam sobre todas as coisas um brilho caprichoso e muito vivo. Tudo era escuro, mas mesmo assim esplendoroso, tal como o ébano. O ébano a que foi comparado o estilo de Tertuliano. Os estranhos efeitos da luz levaram-me a examinar o rosto de cada pessoa, e, apesar de a rapidez com que esse mundo de luz se escapava diante da janela me impedir de lançar mais do que um fugaz relance a cada uma das fisionomias, parecia-me de qualquer modo que, no meu singular estado mental no momento, podia frequentemente detectar, mesmo nesse breve intervalo de um relance, a história de longos anos. Com a testa comprimida de encontro ao vidro, entretinha-me deste modo a contemplar a multidão, quando subitamente se me deparou uma fisionomia, a de um velho decrépito, dos seus 65 ou 70 anos de idade, que imediatamente me atraiu e monopolizou a atenção, dada a absoluta idiossincrasia da sua expressão. Não havia visto coisa que se parecesse, mesmo que remotamente, com tal expressão. Lembro-me perfeitamente de que a minha primeira ideia, ao aperceber-me dela, foi que Wretch, se a visse, a preferiria de longe às suas próprias encarnações pictóricas do demônio. Enquanto me esforçava, durante o breve momento da minha pesquisa inicial, por analisar de algum modo o significado que ela transmitia, surgiram-me confusa e paradoxalmente no espírito as noções de grande capacidade mental, de precaução, de resquinhez, de avareza, de frieza, de maldade, de sede de sangue, de triunfo, de contentamento, de extremo terror, de intenso, de profundo desespero. Senti-me estranhamente excitado, surpreso, fascinado. Que estranha história, disse para comigo, esta inscrita naquele peito. Sobreveio-me um desejo ardente de não perder o homem de vista, de ficar a saber mais sobre a sua pessoa. Envergando precipitadamente o sobretudo e pegando no chapéu e na bengala, dirigi-me para a rua e abri caminho por entre a multidão no sentido que o tinha visto tomar, pois ele já desaparecera. Com alguma dificuldade consegui finalmente descobri-lo. Aproximei-me e segui-o de perto, mas cautelosamente, de modo a não lhe despertar a atenção. Disponha agora de uma boa oportunidade para lhe examinar o aspecto. Era de baixa estatura, muito magro e aparentemente muito débil. Trazia as roupas, de um modo geral, sujas e esfarrapadas. Porém, ao ser de vez em quando iluminado pelo brilho cru de um candeeiro, apercebi-me de que o tecido, embora sujo, era de boa textura. E, ou a minha vista me iludiu, ou, através de um rasgão do roque aloé, espécie de capote sem mangas até ao joelho, abotoado até em cima e, obviamente, em segunda mão que o envolvia, entrevi um diamante e um punhal. Essas observações espicaçaram-me a curiosidade e resolvi seguir o estranho, fosse qual fosse o seu destino. Era já noite cerrada e um nevoeiro espesso e úmido pairava sobre a cidade, não tardando a converter-se numa chuva grossa e ininterrupta. Esta mudança de tempo produzia um estranho efeito sobre a multidão, que imediatamente se agitou em massa num novo movimento e se eclipsou sob um mundo de guarda-chuvas. As excitações, os empurrões e o ruído tornaram-se 10 vezes maiores. Por mim, não me preocupei grandemente com a chuva. Uma vaga febre antiga tornava-me a umidade um tanto perigosamente agradável. Atando um lenço em torno da boca, prossegui. Durante meia hora, o velho continuou a abrir caminho com dificuldade ao longo da extensa artéria. Como nenhuma só vez voltou a cabeça para trás, não deu pela minha presença. Acabou por passar uma rua transversal, que, embora pejada de gente, não registava tanto movimento de pessoas como a artéria principal que abandonara. Nesta altura, foi visível uma mudança na sua atitude. Caminhava mais devagar e menos decididamente do que antes, de modo mais hesitante. Atravessava a rua para um lado e para o outro sem qualquer motivo aparente. E a multidão era ainda tão compacta que, a cada um desses movimentos, me vi obrigado a segui-lo de perto. A rua era estreita e comprida, e ele continuou a percorrê-la durante cerca de uma hora, espaço de tempo em que os transeuntes tinham diminuído até o número aproximado que habitualmente se observa à tarde na Broadway, junto ao parque. Tão grande é a diferença entre uma multidão em Londres e na mais frequentada cidade americana. Uma segunda mudança de direção conduziu-nos a uma praça bem iluminada e transbordante de vida, e a atitude do estranho reapareceu. Deixou cair o queixo sobre o peito. Enquanto os olhos giravam desordenadamente sobre as sobrancelhas franzidas, em todas as direções, para todos os que o cercavam, firme e perseverantemente, estugou o passo. Surpreendeu-me, porém, descobrir que, depois de ter dado a volta à praça, regressou pelo mesmo caminho. E mais espantado fiquei ainda ao vê-lo repetir várias vezes o mesmo trajeto. De uma delas, por pouco, não me detectando, ao dar meia volta num movimento brusco. Passou outra hora neste exercício, fim da qual se notavam muito menos interrupções causadas por outros transeuntes do que anteriormente. A chuva caía fortemente, o ar esfriava e as pessoas regressavam aos seus lares. Com um gesto de impaciência, o velho errante passou a uma rua secundária comparativamente deserta. Durante toda essa rua, que tinha cerca de 400 metros, correu com uma agilidade de que eu nem por sombras suspeitaria num homem tão idoso, e que me criou grandes dificuldades para prosseguir. Daí, a poucos minutos, desembocamos num amplo e tumultuoso bazar, com cuja disposição o estranho parecia bem familiarizado e no qual surgiu uma vez mais a sua atitude inicial, ao abrir caminho para um lado e para o outro, sem objetivo, por entre o magote de compradores e vendedores. Durante os 90 minutos, aproximadamente, que passamos nesse lugar, foi-me necessária grande cautela para o não perder de vista sem me despertar a atenção. Felizmente, levava galochas de borracha, pelo que podia deslocar-me no mais completo silêncio. E assim, ele nunca se apercebeu de que o observava. Entrava numa e noutra loja, sem perguntar o preço, fosse do que fosse, e sem pronunciar palavra, olhando para todos os objetos com uma expressão estranha e ausente. Sentia-me agora completamente atônito com o seu comportamento e firmemente resolvido a não me separar dele até ter de algum modo satisfeito a curiosidade que me despertava. Um relógio estridente bateu às 11 e toda a gente se apressou a abandonar o bazar. O lojista, ao colocar um taipau, empurrou o velho e vi instantaneamente um forte estremecimento sacudir-lhe o corpo. Precipitou-se para a rua, olhou ansiosamente em redor por um momento e, a seguir, desatou a correr com incrível rapidez por entre várias ruas sinuosas e desertas, até desembocarmos novamente na grande artéria de onde havíamos partido, a rua do Hotel D. No entanto, o aspecto da rua já não era o mesmo. Brilhava ainda sob a luz do gás, mas a chuva tombava violentamente e viam-se poucas pessoas. O estranho empalideceu. Deu taciturnamente alguns passos ao longo da avenida, antes apinhada de gente, e depois, com um pesado suspiro, virou em direção ao rio e, metendo por uma série de caminhos tortuosos, acabou por ir para a defronte de um dos principais teatros. A sala estava prestes a encerrar, e o cacho público atravessava as portas de saída. Vi o velho arquejar como a ganhar fôlego ao embrenhar-se na multidão, mas pareceu-me que a intensa agonia da sua expressão se desvanecera em certa medida. Deixou novamente pender a cabeça sobre o peito e pareceu-me tal qual o vira pela primeira vez. Reparei que agora tomava o rumo segundo o qual a maior parte do público avançava, mas, de maneira geral, era-me difícil compreender as suas caprichosas atitudes. À medida que ele progredia, o grupo começou a rarear, e ele revelou novamente o mal-estar e a hesitação anteriores. Durante algum tempo seguiu de perto um grupo de uns 10 ou 12 foliões, mas os seus componentes foram, um a um, ficando pelo caminho, até restarem apenas 3, numa estreita e lúgubre rua pouco frequentada. O estranho deteve-se e, por instantes, pareceu perdido em pensamentos. Depois, com todos os indícios de agitação, meteu rapidamente por um caminho que nos levou à orla da cidade, em zonas muito diferentes das que até então tínhamos atravessado. Tratava-se do bairro mais insalubre de Londres, onde tudo apresentava as piores marcas da mais deplorável miséria e do mais nefando crime. À luz difusa de um ou outro candeeiro, viam-se casas de madeira altas, antigas e corroídas pelos vermes, ameaçando desabar, e em tantas e tão caprichosas direções que mal se distinguia entre elas sombra de passagem. As pedras da rua estavam espalhadas ao acaso, deslocadas do seu lugar pela erva que crescia luxuriante. Nas valetas obstruídas apodrecia uma imundície horrível. Toda a atmosfera respirava abandono. No entanto, à medida que avançávamos, os sons da vida humana iam se reavivando gradualmente, a um ritmo bem perceptível. E, por fim, começaram a ver-se grupos da gente mais abandonada da população de Londres, caminhando para um lado e para o outro. Registrou-se um ligeiro fulgor de animação no estado de espírito do velho, como um candeeiro perto da hora de se extinguir totalmente. Mas uma vez avançou, com passo elástico. De repente, ao virarmos uma esquina, um clarão bateu-nos subitamente no rosto e encontramos-nos diante de um dos enormes templos suburbanos da intemperança, um dos palácios do demônio Djinn. Era quase de madrugada, mas uma série de ébrios miseráveis apinhava-se ainda junto da ostentosa porta, uns entrando e outros saindo. Quase com um grito de alegria, o velho abriu caminho até o interior. Recobrou imediatamente a expressão inicial e começou a deslocar-se para trás e para frente, sem objetivo aparente, no meio da multidão. Todavia, passado pouco tempo naquela ocupação, uma corrida em direção às portas revelou que o proprietário ia fechar por aquela noite. Foi algo de mais intenso ainda que o desespero, o que observei na fisionomia do indivíduo, que tão pertinazmente espiava. No entanto, sem hesitar na sua carreira, com louca energia, voltou imediatamente pelo mesmo caminho em direção ao coração da grande Londres. Correu depressa e por longo tempo, enquanto eu seguia no maior espanto, resolvido a não abandonar a observação em que agora sentia um interesse completamente obsessivo. O sol nasceu enquanto prosseguíamos o caminho e quando uma vez mais chegávamos ao mais frequentado centro comercial da populosa cidade, a rua do Hotel D, já ela apresentava um aspecto de agitação e atividade humanas pouco inferiores às que observara na tarde anterior. E ali, entre a confusão que aumentava a cada momento, continuei ainda a perseguição do estranho. Porém, como de costume, ele andava para trás e para frente, e durante todo o dia não passou além do turbilhão dessa rua. E, ao caírem as sombras da segunda noite, principiei a sentir um cansaço mortal, e detendo-me mesmo em frente do velho errante, olhei-o intrepidamente no rosto. Longe de reparar em mim, ele prosseguiu o seu passeio solene, enquanto eu, abandonando a perseguição, permaneci imerso em meditações. Este velho, disse finalmente, é o tipo e o gênio do crime profundo. Recusa-se a estar só. É o homem da multidão. Debalde continuaria a segui-lo, pois nada mais saberei dele ou dos seus atos. O pior coração do mundo é um livro mais repelente que o Hortulus Animae, e talvez não passe de um dos grandes atos da misericórdia divina o fato de Es lässt sich nicht lesen.